Jamaica está triste outra vez, solidão de quem ficou. O vento sopra frio e traz triste canção. Traz triste canção que fala de uma luz que se apagou. De uma luz que se apagou. Outra vez, solidão de quem ficou. O vento sopra frio e traz triste canção. Traz triste canção que fala de uma luz que se apagou. Ou de uma luz que se apagou.